detonei a bomba H e tô de novo em ação. Sob efeito contínuo dessa radiação, mais arrasador que qualquer furacão, que estraçalha a muralha da desinformação. Fuzileiro da rima, jogando pra cima, rajada de rima que abala o sistema, que rompe as algemas da ignorância, que exige a mudança, que faz a cobrança da indenização pela exploração durante 500 anos. Mas já bolamos nosso plano e eu não tô sozinho não. Se liga, sangue bom, porque a rima segue. Então vai, mano, Ed, vai, mano, Ed, vai. Pode crer, aliado G, tô firme no proceder. Faço parte desse quadro pintado nesse pano azul e branco com verde e amarelo. Sou guerreiro em favor da força e o martelo. Os ladrão no paralelo, cada pobre é um elo na corrente dessa gente da gente. Agora o povo tá unido, o sistema tá abalado, a fita dominada. Começou a revolução do proletariado. Até os militares cansaram de ser explorados, jogaram fora as fadas, passaram pro nosso lado. Coisa igual nunca se viu, o barato explodiu. O povo revoltado invadiu o Senado, camaradas, deputados, o palácio do governo. Não tem mais jeito, não tem mais freio, então o povo pobre não tem nada a perder, a não ser suas cadeias. O imperialismo amou a teia e acabou preso por ela. Não acreditou na reação do povo da favela. Censurou o rap, desprezou o MST, agora vai se fuder. As notícias na TV dizem que o clima vai ferver. A essa altura o plantão já havia anunciado que foram sequestrados o chefe do estado e o famigerado presidente do Senado. E o povo nas ruas continua organizado pra acabar com a desordem, gritando em coro as palavras de ordem. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Agora vão ser julgados todos os atos, o júri popular vai ser nomeado. Sem dinheiro, sem horário, gratuito. Bem diferente a seu esquema, bandido. Saiu da base e a trigologia. Tá aí de Racionais e Gog de Brasília. Comando de MC, que também é daqui. É, Gil BV, sangue bom do Piauí. Tem o Casca lá em Santa Catarina. Nunca cantou, mas sempre apoiou a rima. Aqui do nosso lado, facção central que até já foi censurado. O rap é sério, por isso também foram eleitos meus manos do Império. Ainda falando daqui, é CNJ que diz que pra ganhar dinheiro, só lá em Hollywood. Em Cuiabá também tem gente eleita lá. Grupo C4 que também tem o dom. Clandestino representa o Maranhão. Zezé sangue bom que não dá moleza. Representando o Ceará, precisamente Fortaleza. É, pro nosso júri não fica caduco. Face do subúrbio representa o Pernambuco. É, pra não deixar nenhuma cadeira vazia, vem o mestre Jorjão da capoeira da Bahia. E acredite, tem gente de Sergipe. Então, do Tocantins, de Manaus, de Alagoas. Pode crer, por lá só tem gente boa. Pode esquecer, mas o povo não esquece. Também tem o da Guedes, representa Porto Alegre. É de Curitiba, vem o Davi Black. Pra não dizer que esse júri é machista. Visão de rua e quatro bases de Campinas. Nosso júri representa o idoso e o moleque. Não ficou de fora a banca DRR. Da seca, do choro, dos prantos, vem o representante do Espírito Santo. Do Amapá também tem gente de lá. É, MV Bill representando o Rio. Minas Gerais, quem te conhece não esquece. Vem meu truta, o Dani representando o JS. Das quebras pros becos, vielas. Então, vem os malucos da Rádio Favela. Pode crer, do Pará, do Brasil inteiro. Então, representantes fiéis pro povo brasileiro. Face da Morte foi eleito advogado de acusação. Então se liga, sangue bom, pois o povo nas ruas continua organizado pra acabar com a desordem, gritando em coro as palavras de ordem. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Vai ser julgado, vai ser julgado, vai. Invadiram os principais canais, botaram telões em todas as capitais, nas cidades principais do interior, transmissão ao vivo. O Congresso, o Senado estão ambos cercados, os maus senadores e maus deputados lá dentro trancados, esperando a vez pra também serem julgados. Agora o colarinho branco tá com na mão. Atenção, emissoras da Rede Povo, ao top de 3 segundos. AR-15HK e as quadradas pra firmar. O armamento pesado está todo apontado pros réus. Entre o inferno e o céu, quem tá na vigilância é realidade cruel. E começa a sessão com a palavra advogado de acusação. Vocês são acusados de estraçalhar a vida de milhões e milhões de famílias, fazendo com que as crianças se humilhem nas esquinas, que as velhas vivam na madrugada catando lata nas latas de lixo. Que é isso? Veja, vocês aplaudiram a lei desvinculando as receitas. É muita treta. Sem dar satisfação, podem tirar um caminhão de bilhão. Até 20% do orçamento da União. 20 bi da educação, 14 da saúde, me escute. 1,3 da reforma agrária. Tão curtindo com a nossa cara. Não investiram no campo, inchando as favelas, proliferando os cinturões da miséria, provocando essa guerra que vocês não declaram, mas é clara. E agora estourou, culminou com o seu julgamento. Me desculpe a franqueza, se é que é possível, diga algo em sua defesa. Nós precisamos do capital estrangeiro. Eu me comprometi com a FMI e os banqueiros. Quem tem suas dívidas tem que pagar. Ah é? Então tente me explicar. Se quanto mais pagamos, mais devemos. Queimamos patrimônio e cada vez empobrecendo, é notório. Em Nova York, em Londres, em seus belos escritórios, meia dúzia de banqueiros enriquecendo às custas da miséria de milhões de brasileiros. Assassinos sociais, vocês são realmente demais. Chegou o papel com a sentença dos réus, declarados por unanimidade culpados. Então chama o carrasco, executa a sentença. Na próxima audiência, o Congresso, o Senado é que serão julgados. Dessa maneira, acabamos com a desordem e o povo continua gritando as palavras de ordem. Yeah.